Respeita esse solinho, viu, meu filho? Essa daqui é pra tocar no paredão. Palho atrevido. Sérgio Ribeiro, o pernambucano. Enquanto uns apostam, a gente ganha. Enquanto uns apronta, a gente ama. Na cama não tem espaço pra maldade. O mundo vai. O mundo tá querendo afastar nós dois. E o nosso amor tá cada vez mais forte. Vamos calando a boca de quem duvidou. E a gente junto tá dando uma sorte. Quem disse que a gente não ia dar certo, que nós dois não combinava? Tá se mordendo de raiva. Tá se mordendo de raiva. Quem disse que era só mais um lanchinho e de uma semana não passava? Tá se mordendo de raiva. Tá se mordendo de raiva. Mas quem torceu contra nós dois quebrou a cara. Manda um abração pra essa cantora estourada, Andrésia Ellen. Vem comigo, neném. O mundo tá querendo afastar nós dois. E o nosso amor tá cada vez mais forte. Estamos calando a boca de quem duvidou. Que a gente junto tá dando uma sorte. Quem disse que a gente não ia dar certo, que nós dois não combinava? Tá se mordendo de raiva. Tá se mordendo de raiva. Quem disse que era só mais um lanchinho e de uma semana não passava? Tá se mordendo de raiva. Tá se mordendo de raiva. Mas quem torceu contra nós dois